tenho procurado fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ela ainda ocupa lugar inutilmente. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda mais este ano. Eu cavarei em redor e colocarei adubo. Talvez depois disso dê fruto, caso contrário, corta-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje coloca Jesus como esse viticultor que zela pelas plantas, que zela por todas as árvores. Veja, meus irmãos, filhos queridos, Deus tem paciência conosco, tanto que diz o texto: deixa mais um ano, eu vou cavar, vou colocar adubo. Mas veja que, por mais que a paciência exista, e Deus sempre quer nos salvar, esse texto nos coloca uma segunda verdade: que Deus espera os nossos frutos. Chegará uma hora, e ninguém sabe quando, que Deus virá buscar os frutos definitivamente. É quando formos ceifados da vida. E na hora da morte, com que nós nos apresentaremos diante de Deus? Eu repito, na hora da morte, com que nos apresentaremos diante de Deus? Quais serão os frutos que nós poderemos levar? Você acha que você vai poder levar o que você acumulou, e eu, durante essa vida, de bens materiais? Nós poderemos apresentar diante de Deus algo além do amor, perdão, solidariedade, caridade, compaixão? É um texto questionador, um texto que nos faz pensar em que estamos construindo a nossa existência: em bens que a traça corrói, que o ladrão rouba, ou a nossa vida está sendo construída no ser? Senhor, nesse momento fazemos uma prece. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse discernimento tão necessário neste sábado. Mas quando eu estiver triste, Senhor, estou triste, me ajuda a levantar, me ajude a lutar, me ajude a recomeçar. Ele vem consolar e traz a esperança de um dia melhor. E sigo. Que bom se nós fizéssemos exatamente isso. A cada dia que começa, dizer: eu vou recomeçar. As graças de Deus. Pois Ele dá força, Senhor, para lutar. Ele que me dá força para viver, para se converter. Ele é o caminho que devo seguir, porque a vida é recomeçar. Senhor, dai-nos o discernimento, dai-nos, Senhor, lutar por aquilo que é para sempre eterno. Ilumina-nos, Senhor, neste sábado. Valeu, Daniel, obrigado por ter aceito participar desta música. Quando estou triste e me pego a pensar. Neste sábado, como é que tá você? Se você se pega a pensar nas coisas da vida, Deus nos consola. E o que é maravilhoso é Deus que nos dá esperança, viu? É Deus que nos dá forças. O caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus. Eu te agradeço, Senhor, as graças da semana que passou. Ele dá forças pra lutar. Ele é o caminho que devo seguir. Porque a vida é recomeçar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e todos os objetos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.